Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite. Cá estamos para mais uma emissão do Portugal de Les a Les. Emissão 15, emissão para quarta-feira, hoje, 18 de maio, ano de 2011. Eu sou o Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas vou fazer ou tentar ser a sua melhor companhia, independentemente do que quer que faça, de onde quer que esteja, com quem quer que você esteja. Emissão do Portugal de Les a Les, que acontece aqui todas as quartas-feiras, nesta que é a sua Rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Só a música portuguesa passa nestas emissões do Portugal de Les a Les. Hoje vamos inicialmente até aos fados. Para começar, a voz de Carlos do Carmo, valada para uma velhinha. Depois, Fernando Maurício, leilão da Casa da Mariquinhas, e Mafalda Arnaud, meus lindos olhos. Venha então daí connosco, até às 23 horas, eu quero ser a sua melhor companhia. Jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo e apenas faz ternura. Não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpergata e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Jardim, uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela e abrindo ao solo negro da sombrinha poidinha, o sol vem namorá-la da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela.

perdões pedidos no murmúrio desolado, quando o réu morava ao lado. Mais cruel não pode ser este fado que aqui canto. Inspirou-se só em ti, tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só mais um fado. Aqui canto, inspirou-se só em ti, tu que nasces e renasces sempre que algo morre em ti. Quem me dera poder cantar horas, dias tão sem fim. Quando pedes só para mim, por favor, só mais um fado. Fomos então aos fados no início desta emissão do Portugal de Lança-Lens. Estivemos com a voz de Carlos do Carmo, falada para uma velhinha, ainda Fernando Maurício, leilão da Casa da Mariquinhas, e também Mafalda Arnaud, meus lindos olhos. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão de hoje com a voz de Ana, quando a rádio toca esta canção. Alexandre Faria, Se Deus Me Ouvisse, as Cocktail, O Que Passou, Passou, e, por último, a voz de Leandro, Que Mal Te Fiz Eu. Bem, na minha consciência, nenhum. Venha então de connosco, até bem perto das 23 horas, Portugal de Les a Les, só aqui, na sua Rádio Antena Web. Mas quando a rádio começa a tocar,

Estivemos então com as vozes de Alexandra, Zé Brasileiro Português de Braga, ainda Clemente, Vais Partir e também Gabriel Cardoso, Se Te Fiz Mal, Não Sei. Vamos prosseguir agora com Adelaide Ferreira, Papel Principal, ainda o tema dos GNR Dunas e também os Diva. Do álbum Ecos de Outono, o tema com o mesmo nome. Vamos ouvir assim a voz bonita de Natália Casanova. Tão mal.

Antena Web. Sintonia. Adelaide Ferreira, papel principal, Os Delfins, Ao Passar o Navio, ainda GNR com o tema Dunas e Os Diva. Amor Errante foram os temas que passaram por aqui nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Altura para sair e ficarmos com um curto intervalo, não sem antes de lhe deixar mais dois temas. Lara Lee, o tema Consequências, e ainda a voz de Dina. Por consequência, há sempre música entre nós. É o que diz a Dina. Eu volto depois de um curto intervalo. Fico por aí. Eu conto

e uma agradável recordação do voo mais ternurente de Portugal. A Voo Cantigas, em entrevista à Rádio Antena Web, em mais uma edição do Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, dia 20, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista muito especial, um programa muito especial, de um avô muito especial. Carlos Vidal é o próximo entrevistado do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 5 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Bom, e como prometido é devido, cá estamos, então, depois de um curto intervalo para continuar com esta emissão do Portugal de Lanzelés, ou mesmo a dizer, para continuarmos nesta viagem bem juntinhos por este nosso Portugal. Mas, para já, tenho aqui uma indicação para lhe deixar. Também eu. Lembra-se deste senhor? Chama-se Carlos Vidal, mais conhecido pelo avô Cantigas. Este senhor que já tem 38 anos de carreira. Ouviu muito bem. 38 anos de carreira. Eu sou o avô Cantigas. É o título desta música que estamos a ouvir em fundo. E tudo isto para lhe dizer que Carlos Vidal é o próximo convidado à conversa com Carlos Bonaparte em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira. Ah, sou eu. Ai, que maravilha, a nossa pandilha, sempre bem organizada, anda pela vida, muito divertida, e não deixa escapar nada. Carlos Vidal, à conversa com Carlos Bonaparte na próxima sexta-feira, às 17 horas, em Tempo de Antena. A não perder, aqui na sua rádio Antena Web. Carlos Vidal, que nos vai falar dos seus 38 anos de carreira, 38 anos de sucesso. A não perder, então, na próxima sexta-feira, às 17 horas, com Carlos Bonaparte, em Tempo de Antena, à conversa com Carlos Vidal, o avô Cantigas. E é com este tema que vamos ficar já a seguir na íntegra. Venha aí connosco, até bem perto das 23 horas, Portugal de Les a Les, aqui, claro, na sua rádio Antena Web. Teve a vossa idade, foi o avô Cantigas. Quem é que pisca o olho à novidade? É o avô Cantigas. Quem é que topa a vossa habilidade? É o avô Cantigas. E por isso alinho e não engalinho com as vossas maroteiras. Até gosto delas, pelo-me por elas, dou a mão às brincadeiras. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas e eu cá não sou de intrigas. Quem é que também espreitou a fechadura? Foi o avô. E apanhou tal qual por tamanha diabrura. Foi o avô Cantigas. Quem é que vos atura e nunca satura? É o avô Cantigas. Ai,

bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Está toda a gente colada, está toda a gente apertada, mas mexe, mexe que é bom. Estivemos então com a música de baile, que também marca presença normalmente nestas emissões do Portugal de Leste-Leste. Passagem por Paulo Ribeiro, ainda Marante, Fernando Santana, os Renovação e também Alvatroz. Foram os grupos musicais, os grupos de baile que passaram por cá na emissão de hoje do Portugal de Leste-Leste. Estamos então a caminhar rapidamente para o final. Ainda há tempo para ficar com mais dois temas: O Fio da Navalha e Os Táxi, e também A Voz de Tim, o tema Voar. Eu volto depois então para as despedidas da emissão de hoje do Portugal de Leste a Leste. Yeah, I'm

acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva o que ama. Oh, só Deus tem o